CS, táxi via pista 17, porta cabeceira 17, pronto, Lima, Lima Alfa. Solo 491, Solo 47, à direita na taxi Eco, Solo 219, boa tarde. Eco 219, 549, boa tarde. 206, gate 8, para pushback e acionamento. Autorizado, chama táxi azul 4206. Livre pushback e acionamento, chama táxi azul 4206. Solo 3549. 4491, autoriza táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador quando há. Táxi Alfa, Táxi Kilo, Pátio 3, Pátio 3. Lima Alfa, tem livre decolagem dono 7, o vento 1, 20 graus com 09 nós, Lima, Lima Alfa. Oi Salvador, mais uma vez, muito boa tarde, é o Papa Romeo, Índia 90 Alfa, comprou da rotatória e visual com campo. Boa, Índia 90 Alfa, altímetro no 0, no 2, reporte com rotatória. Comprou a rotatória, Índia 90 Alfa. Alfa decola os 49, mantém minha escuta, intenções de ingressar final 1-0, é isso? Mantendo a sua escuta, ingressar final 1-0, então, Lima, Lima Alfa. Curva à direita e reporte ingressando na final do 1-0, tá livre para prosseguir curva na direita. Curva à direita, reporta final 1-0. Oi, Salvador, na escuta do Lima, Lima Alfa? Lima, Lima, Lima Alfa, prossegui. Lima Lima Alfa solicita interceptar o curso do ILS pista 1-0. Livre interceptar o Lima Lima Alfa, reporte estabilizado, final 1-0. Livre ILS 1-0, reporte estabilizado, Lima Lima Alfa. Vai manter 1.710 o Lima Lima Alfa, senhor. Mete Lima Lima Alfa. solo, azul 4206, tem 102 a bordo, 2 horas e 58 de autonomia, alternando Maceió, atrol para o táxi. Autoridade táxi da Pátio Índia, ponto de casa, pistino 0, torre 1-18-95, ajustando 0-2, azul 4206. 1-0-1-2, Pátio e Índia, quando ponto de espera, torre 118-95, azul 4206. Sinal de 3 milhas indo no número alfa. Reportará alfa. Chega. Solicita retorno, tal com pequeno problema técnico. Afirmativo, tribo 5415, reporte para o novo pushback. Reportará alfa, novo pushback, 5415, obrigado. Cuidado, 6201, chame táxi. Alfa na escuta, vai prosseguir até o marcador externo, é isso? Afirmativo, senhor, Lima, Lima Alfa. Gente, o Lima, Lima Alfa vai... Tem condição de agilizar para ingressar final no zero? Afirmativo, senhor. Vai agilizar o Lima Lima Alfa. Número alfa tem livre pouso 97, o vento 120 graus com 9 nós em número alfa. Livre pouso no 7, em número alfa. Salvador, azul 4206, ponto de espera da pistão do zero, pronto. 4206, linha decola sem parada no zero. Afirma. Livre a linha e decolar sem parada, pistão no zero. O vento no 20 graus com 09 nós, azul 4206. Livre alinhar e decolar sem parada, azul 4206. 10, torre 1-18-95, ajustando 1002, Destiné 6201. 3950, Destiné. Final e aliação no zero, Lima, Lima Alfa. A gente vai prosseguir agora com o toque remetida no zero, Lima, Lima Alfa. Negativo, seu pouso completo. E prossiga com aproximação, aguarde pista no zero livre, forma o Embraer decolando de imediato da pista no zero. Mantém a aproximação, agora pista livre, Lima, Lima Alfa. Já pesolou 1-0, ESMAP, após DCT Lúvito, DCT Barbacena, após DCT Tuquim, o nível de voo 360, mas a Zael Leda, após Leda Bridge. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, transponder 5-5-1-5 e o controle Salvador 1-1-9-35. Número alfa. 0, vou dar a curva à direita, Adael Leza, após bridge. Curva 5, transponder, autorizado em 360. Gol 90. Sente após confirmando após Lúvito, Barbacena, após direto Toquim e o controle Salvador na frequência 1.19.35. Sente após Lúvito, Barbacena, frequência 1.19.35, o controle Salvador na 601 da Gol. Correto, Amplato Gol no 601. Comer, controle 1.19.35, bom voo. 1935, muito obrigado, boa tarde, até amanhã. Amanhã, pô. Salve, Salvador, boa tarde, meu no 6259, o Xenero, centro da Romeu. Oxenero 6259, Romeu correta, pronto, copia. Copia, 6259. Autorizado, Salvador, Guarulhos, via Pesulu 16, nível de voo 360. Saída da El, Leda, após Leda, direto Bridge, onde intercepta a aerovia, após conforme a rota. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, transponder 5-5-1-2, e o controle Salvador 1-1-9-35. Autorizado, São Paulo, Guarulhos 360, conforme plano. Operador 1-6, decola da pista 10, curva à direita, da El, Leda, Bridge, onde intercepta a aerovia, depois conforme plano, transponder 5-5-1-2, controle 1935, a janela 6259. Afirmativo, apenas corrigindo ao interceptar o Pesolo no meio conforme a rota, ok? Sim, intercepta o Pesolo no meio conforme rota, né? Ou no 6259. Correto, é um plato chinês 6259. Salvador, eu vou 1567, gente, informação com meu, autorização para Brasília na posição 9. Bono 567, Romeu correto, pronto, cópia. Pronto. Autorizado Salvador, Brasília, via Upzulu 17, nível de voo aprovado 360. Saída Arbor, após Elefa. Recorda a pista 10, primeira curva à direita. Transponder 5520, e o controle Salvador 119.35. Na informação, mas poderia repetir a informação, por favor. Gente, está autorizado, Salvador, Brasília, aerovia Upzulu 17, o nível de voo aprovado 360, saída Arbor, após Elefa, decola da pista 10, primeira curva direita, transponder 5520, e o controle de Salvador 119.35. Seguinte, foi copiado a Pesulo 17, 360 autorizado para Brasília, a Mutra de Salerno, no decolando a 10. 520 no transponder, 1935, informando que está 42, aí o rádio está com uma interferência aí na data, só pode você transmitir. Afirmativo, gol 567, apenas confirmando após decolagem, pista 10, vai curvar à direita, ok? Perfil da saída Arbor. Agora é 45 no rádio, obrigado. Fala trip 5219 para puxar o acionamento, parte 3. Autorizado, chame táxi trip 5219. Autorizado, chame táxi trip 5219. Tá, Tá. Ingressar Juliette, próxima à esquerda, controlando os portões, reporte da Lima. O Lima, Lima Alfa. 3 no solo 01, à direita no taxiway Fox, solo 121, decimal 9, boa tarde. Direita Fox 219 no 273. O Delta pronto para girar à direita. A gente marca com o Delta, já tem livre pouso na cabeceira 17, o vento 120 graus com 08 nós, reporte solo controlado, marca com o Delta. Delta reportará solo controlado, vai baixar de secar. Teste. Na 6201, livre decolagem da pista no 0, vento 120 graus com 08 nós, o chinês 6201. Esquenta na 10, o chinês 6201. 12, aguarde para a cópia. Livrou na Fox, senhor. Está prosseguindo para o pátio. Sente, volume 273, prossegue. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette no 273. Lima, Lima Alfa, prossegui Lima, Mike e na Quebec para cruzamento da 1735, vai chamar a torre novamente em 1-18-95. Lima, Lima Alfa. Lima 201, recolo 03, controle 119-35, deu um bom voo e boa tarde. 1935, obrigado, bom trabalho. Juliette, 1273. Autorizado, Juliette, portão 01, no Golo 273. Juliette para 1, 1273. Delta Solo 04, tá livre até o Pátio 4, estacionário livre, frequência, boa tarde. E é o Lima Lima Alpha, tá livre, prosseguir até o Pátio 5, cruzando 17, tá livre, tenha boa tarde. Cancelamento, bônus 567, portão 9. Cuidado, chamando o ataque, bônus 567. Cuidado, 567. Hotel Trip 5219, tem 33 a bordo, outra meia de 3h30, alterna Montes Claros, pronto, tem táxi. Tem Trip 5219, autorizado táxi a parte principal de Índia, Porto de Pedra, pista 10, torre 1, 18395, ajustando no 092, Trip 5219. Pátio, pátio principal, ponto de espera 1895, com 1012, Trip 5219. Salvador Oceano 6259 06, puxa acionamento. Sente 6259, número 2, ok? Ok, na sua escuta então. Trip 5219, está na ponta de parada na 0, pronta. A livre o Trip 5219, a linha é decolada, pista no 0, vento 120 graus com 1 dúzia nós, 12 nós. A linha decola da 10, Trip 5219. Horas de autonomia alterna Campinas. Confirme, por gentileza, apenas a TOB? TOB de 75. Copiado, autorizado táxi Apache Índia, ponte de pistão 014, 1 18 95, ajustando 012, 1567. A gente prossegue via Pátio, Índia e Bravo, ponto de espera da 10, 1895, 9567. 2, o vento 120 graus com 09 nós, reporte passando Simbra com trem checado. Matará, guarda na VPV. Sim, o tráfego chamou o solo? Transmissão muito baixa. Está 3297, informação Romeu, guarde cópia. O Oceano 259, após a passagem do ponte da Goa Calda, tem autorizado acionamento, pushback coleção aqui para o sol, chame táxi. Afirmativo, tá passando aqui, tem mais um ainda não? Ok? Ainda tem mais um, tá passando um agora aqui, tem mais outro ainda não? É, tio, o próximo, é o que já passou, está autorizado, chame para o táxi, né, 259. Ok, vai chamar para o táxi, né, 259. Salvador, muito boa tarde, seu Trip 5464, chamou o solo? Muito boa tarde, 5464, tem informação, Romeu. Trip 5464, boa tarde, Romeu correta, número 2 para a cópia, 1 minuto. Tá 3897, pronto para a cópia? Autorizado, Salvador Guarulhos, via Pesulu 16, nível de voo 340. Saída da El, Leda, após Leda, direto Bride, onde está a ferrovia, após conforme a rota. Decolada pista 10, primeira curva direita, transponder 5524 e o controle Salvador 119.35. Autorizado Guarulhos. Pode 3897, que o atendimento foi correto, apenas confirmando nível 340. Tá no 05, totalmente pronto. Autorizado, chama para o táxi, 3897. Logo 1601-2, tá pronto para o posicionamento. O 601 vai guardar o número 2 de atenção. Ao chavito uniforme, informação Romeu, guarde corpo. Só no gol 601. Prossiga no 601. Beleza, acionamento na posição, posterior puxo. Está autorizado, está vendo a posição, posterior pushback, gol no 601. Gente, vai aguardar autorização do puxo, 601. Trip 5464.com. Pois é, Salvador, Maceió, nível de voo 190, saída Puca, Caju, total da pista 1-0, primeira curva à esquerda, transponder 5464 e o controle Salvador 119, decimal 35. Autorizado Salvador Maceió, nível 190, decola 120 do Seira Puta, transição Caju, decola 190 com curva esquerda, 119.35 é o controle, e o transponder é 5464, inclusive conhecido com o número do voo, o trip 5464. Afirmativo 5464, chão pronto, no 03 do Pat 3, 5464. Isso, Maria. Para o táxi, o Oxanéia 6259. 152 a bordo, 4 horas e 30, ao Terno Galeão. Voador, Oxané, 6259. 6259, um minutinho pro táxi. E agora? É controle 119, decimal 35, tem um bom voo, boa tarde. 135, boa tarde, obrigado. Prossiga com os dados para o táxi. Galeão 52, 4 horas, alterno Galeão. Fusão táxi é Pátio Índia, ponte espera pista no 0, torre 1895, ajustando 1012, 6259. Ponte espera, torre 1295, trip 5464, na escuta do solo. Traz a modificação na saída, você vai cumprir o perfil da saída Conde agora, ok? Decolando a 1-0, perfil da Conde, curva esquerda após decolagem. Modificação na saída agora, cumprindo o perfil da saída Conde, trip 5464. Claro. Repouso no 7, Amelas. Salvador, seu 3894, baixada travada visual, uma milha do estão. Na aproximação, aguardando o estão no zero livre, como o tráfego à esquerda, um Highlander, aproximando-se para pouso na 1-7, aproximadamente uma milha da cabeceira 1-7. Aguarde o estão no zero livre. Guarda. Sente autorizado táxi, aí tá guarda do Airbus da Avianca, via Pátio Índia, ponto de espera, pistão 02, 1895, ajustando 1012, tá 3897. Gol no 601, após a passagem do Airbus da TAM, a cauda, tem livre acionamento, pushback, coordenação, equipe sol, chama táxi. Corrigindo, você já tá acionado, pushback, coordenação, equipe sol, com a passagem do Airbus da TAM, a cauda, chama para o táxi. Passagem da aeronave da Sul, autorizado, push 1601. Acho que é Vitor Uniforme, pronto, cópia. Autorizado Salvador, São Paulo, aerovia Upzulu 16, o nível de voo 430. Saída da El Leda, após Leda direto Bridge, onde Interceptor ouvia após conforme a rota. BHZ, Trivia, após direto Papá, Índia Romeu, Pirassununga. Decolando a 197, curva na direita, transponder 5137 e o controle de Salvador 119.35. Acho que eu filmei o pátio, se encontra, acho que eu vi o telefone. Senti, eu acho que eu vi o uniforme para o acionamento, táxi de decolagem com a torre em 118.95, ajustando 1012, eu acho que eu vi o uniforme. Uniforme, livre acionar, chame táxi. Filma, livre acionamento, chame táxi. 394, Solos 20, à direita, Solos 219, boa tarde. 209. Salvador, até 3894, levou nossa escuta. 3894, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, da Juliette. A rolagem do Airbus da Avianca ali mantém, cabeceira no zero após. Oceano 6259, livre decolagem 10, ventuno 20 graus com 09 nós, Oceano 6259. Iniciando Oceano 6259. Salvador do Comandante 4-0, com a Romeu, 3-6-0 para Guarulhos, na posição 1-1. Sente Golo 940, pronto para qualquer informação a Romeu. Pronto, pronto para a Romeu. Prezado Salvador Guarulhos, via Pituru 1-6, nível de voo 360. Saída da El, Leda, após Leda direto Bridge, onde Interceptor ouvia após conforme a rota. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, transponder 5544 e o controle de Salvador 119.35. Autorizado São Paulo, Guarulhos, via Pituru 1-6, voo 360, saída da El, já na posse da pista, decola da 1-0, cultura a 44, transponder 119.35. Sente Gol 940, correto, chame pronto. Tá pronto, 945. Casa Juliette, até 3894. Da 3894, portão previsto é 03. Após o início do táxi do bode da Gol, autorizado para seguir Juliette para 03. Após o início do táxi da Gol, Juliette 03, até 3894. Sente que eu confirmando, Gol 940, tá pronto para puxar? Negativo, 94, 0, negativo. Solo, Salvador, 35464, na posição 3, eu tiro o deck de direcionamento. Autorizado, 5464, é forte para o táxi. Juliette Bravo, intercepção, o curso localizador. Juliette Bravo, último entrando 012, o vento 120 graus, 120 graus com 08 nós. Intenção de prosseguir 1-0, cancelar para 1-7. Pessoal do 1-0, RBT e executar o VOR. Juliette, Juliette, Juliette, Bravo. Bravo, tá em treinamento. Tá, 3897, tem livre decolagem, dono 0, vento 120 graus com 09 nós. Livre decolagem, tá apresentado, 7. Fala, Campina. Meu nome é 01, autorizar táxi sua direita via Índia, ponte espera, torre 1-1-1-8-9-5, ajustando 1-0-1-2, meu nome é 01. Autorizado via Índia, 295 no ponto espera, 1-0-1-2 é o ajuste, 1-6-0-1 da Gol, obrigado. Você ia para o sol? Siga para o meu Charlie Alpha Tom. O Papai Romeu Charlie Alfa Tango, vou confirmar o plano seu aqui com essa Leste, que eu gosto pra cópia. Tô ouvindo fome, fome pessoas a bordo, é autonomia? Livre táxi, passo para ingresso na 197, horas, que é Vitor Uniforme. 3897, decolou 25, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, boa tarde. Oi, Salvador, 1601 da Gol, pronto, no ponto de espera da 10. Largo 1601, mantém a posição. Mantém a posição, 601. Juliette, Juliette, Bravo, só confirmando, vai remeter no ar e após procedimento VOR, é isso? Sim, Matheus, tá baixado, travado, passou o externo. O vento 130 graus com 12 nós, após arremetida irá subir para 2000 pés, reporte iniciando, Juliette 2 Bravo. Passará iniciando a arremetida. Ingresso no 117, Oscar Vitor, uniforme, táxi via pista, reporte após cabeceira 117, pronto para decolagem. Bom, 273, informação em curso no momento é Sierra, ajuste 1-0-1-2, guarda cópia. Guarda cópia, frente da Sierra, 1-2-7-3. Charlie Alfa Tango, eu tô aguardando o plano do senhor, que já entrei em contato com a SLS e dentro de instantes será paga a nova a sua autorização. ...354 para o táxi, 5-1 a bordo, 4 horas e 10, alterna Salvador. 5-1, 4 horas e 10, Salvador, autorizado táxi da parte principal e Índia, no ponto de espera Pistino 0, com a torre 1-1-8-9-5, ajustando 1012, 354-64. 012, prossegue o táxi, estamos na Índia, 1-19-1895-354-64. Foram 273, pronto para cópia? Pronto, cópia, 1-2-7-3. Autorizado Salvador, Confins, via Pesulu 1-6, nível de voo 360. Saída da Tael, direita, pós-venda, direto, bridge, onde tem interceptor via. Decolta a pista 1-0, primeira curva direita, transponder 5-5-3-4 e o controle de Salvador 1-0-9-35. Autorizado Salvador, confirma nível 360, outro Zulu, 1-6 é a aerovia. Decola da 1-0, curva direita, Tael, Leda e após direto, bridge, intercepta aerovia. 5534 é o transponder e o controle Salvador 1-1-9-3-5, gol 1-2-7-3. Correto, pronto, gol 1-2-7-3. Chamarão, 1-2-7-3. ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém na 1-0, 1-0. Charlie Alfa Tango, essa luta. Gente, a informação é se a confirmou na proa de Alteida, seria a proa Nordeste? Autorizado, vou local Salvador, Salvador, sobrevoo Interlagos, 500 pés, rota direta, proa Nordeste, decolando a pista 197-0170, é o código transponder e o controle Salvador 120-119-35. 5, Juliette Juliette Bravo. Primeiro para 3.119-35, vai chamar o Juliette Bravo, agradece. 2.000. Positivo, mantendo pro. Oscar Vitor Uniforme, livre decolagem da 1.7, o vento 1.2, 0 graus com 0.8 nós. Oscar Vitor Uniforme. Mentax decolagem que atua agora, 1.18 decimal 9.5, ajustando na 0.2, Charlie Alfa Tango. Tiara Futango, reporte para ingresso no 17. Com pro Nordeste, Tiara Futango, está livre, o vento 120 graus com 9 nós, reporte fora do solo. Uniforme, decolos 3-0, chame controle 19-35, Oscar Vitor Uniforme, bom voo. Ciente, controle 19-35, obrigado, bom serviço aí. Muito boa tarde, esse é o Trip 5464 no ponto de espera. Pista 1-0, pronto. Tarde, Trip 5464, mantém o ponto de espera. Mantendo. Tá, ótimo. Pro Nordeste, chama o controle 1935, deu uma rua até o regresso. 1935, controle zero. Temos um tráfego de pequeno porte que tocou e arremeteu aqui na 10. Estamos aguardando a liberação do controle para sua decolagem Gol 1601. 1. Você já achou o ataque com 273? Camarada, ataque com 273. Livre decolagem pistão 1-0, vento 1-0, grau 0-9-9. Autorizado decolagem 1-0, 1-0. 464, aliás, pista no zero. Tem uma coordenação, trip 5464. Autoridade chama para táxi, gol 940. Chamar ataque 940. 234, controle 119, direção 35. 935, obrigado, boa. Pego. Trip 5464, autorizado ele, mantém capteiro no zero. Quatro meia quatro, livre decolagem, pistão no zero, vento 1 no 0, grau 5464, decolador 36, controle 119.35, bom voo. 119.35, uma boa, trip 5464. Três horas, alterna Campinas. Os ataques para a direita via Índia, ponto esperado, pista no zero, torre 1, 1, 8, 9, 5, ajuste 1, 0, 1, 2, 1, 2, 7, 3. Direita, e ponto esperado da 1, 0, 1, 1, 8, 9, 5, torre 1, 2, 7, 3. Salvador, 1273, solta o ponto de espera da 1-0. 1-1-7-3, autorizada a linha, decolapso 1-0, vento no 0 graus, 099. A linha decolada 1-0, voo 1-2-7. Para o táxi, 1-8-6 a bordo, 3-49 de autonomia, alternando o galeão. Pois é, táxi, Apache, Índia, ponto de espera, pista no 0, Toy 1, 1-8-9-5, ajuste no 0, no 2, 1-9-4-0. Autorizado, Pátio, Índia, 1-1-8-9-5, pronto, 1012 para ajuste. O 1273, coordenado junto ao controle, se orientar a manter proa até 3 mil metros após a decolagem. Proa até 3 mil pés após a decolagem, 1273. Uno 273, decoda 42, controle 1-1-9-35. 0935, 1-1-9-73. Confirme o buraco do plano. Zero, a linha mantém, capseiro no zero. A linha é mantém, 940.